291, bom dia, informação hotel confere, número 2 para cópia, prepara a saída da Emily da Bridge aguardando. Bem. Azul 4069, na escuta. Salvador, Azul 4069, posição 1, pushback acionamento. Azul 4069, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportará, 69. Trip 55 no 4, pronto copo? Pronto copo, Trip. Autorizado para Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Conde. E após Conde, conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 0260 no transponto. Ciente, autorizado 130 para Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde, após conforme rota. 128, controle 0260, transponder trip 55 no 4, está no pátio 3. Reportaremos quando pronto para o posicionamento. Ciente, trip 55 no 4. Obrigado. Então 3153 já mantém a posição de ataque seu Gilete, portão previsto é o 01, sendo liberado pela aeronave da Azul. Sim, então 3153. Xaner 6211, pronto copo? Pronto. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5466 no transponto. Galeão 360, decola da pista no 0, curva direita, da El Leda Bridge, após Upper Zulu 10. Controle 120, decimal 8, aciona 5466, ou a Chanel 6211. Chanel 6211, correto, portão 5, chama pronto, espectro na mesa. Sim, chama aí. Salvador, bom dia, gol 942, posição 90, fim de hotel, sessão de tráfego, Recife. Gol 942, bom dia, informação hotel confere, Recife, autorizado nível 390. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída PUC, a transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5472 no transponder. Autorizado nível 390 para Recife, decola da pista 10 com curva esquerda, perfil da PUCA, transição Caju, área de atleta para o ISC 58, conforme nosso plano de voo. Controle Salvador 120, decimal 8, cena 5472, o gol 1942. Gol 1642, correto, portão 10, chama pronto, pushback acionamento. Gol 1642, 1804, pushback acionamento na posição 3. Gol 1804, número 2 do setor, na minha escuta aguardando. Sim. Solo Salvador, azul 4040, portão 8, pushback acionado. Azul 4040, só um instante para iniciar no 08. Irá realizar em simultâneo com a aeronave no portão 03. Na minha escuta aguardando, por gentileza. Seja a sua escuta. Salvador, tá 3290, pronto para posicionamento. 290, número 2 do setor, estimado entre 5 a 6 minutos. Na minha escuta aguardando. Então, 3153, assim que a aeronave da Azul liberar o setor, prossegue Juliette, portão 01. Gente, vai pro 01, não. Tá 3153. Ô, 0 com a 0 para 100 mil, total 98, 94, 2, 2, 2, 2. Autorizado 2000 pés, 9894, com 1011. Está na posidona, senhor? Tem mais posidona. Para 2000, 1011. Gente, pela projeção do seu voo, você vai passar a lateral direita de duna 2 milhas. Tem condições de voar, interceptar o localizador com a proa 080, livre das informações? Primativo. 0-0, então chama estabilizado, essa é pra 2000. 0-0, estabilizado, mais 2000. Controlador azul 4069, pro táxi, autonomia de 4 horas e 30, altera Ribeirão Preto, estamos com 1-2-2 a bordo, azul 4069. Azul 4069, táxi via Índia, ponto de espera torre em 118.95, ajuste no 011, bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera 895 e 11, ajuste no trabalho, azul 4069. No portão 5, Oceania 629, pushback acionamento. O gol no 804, me escuta? Escuta. Coordenando com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da TAN no portão 01, está livre no 03, reporta táxi. Pouso aeroporto 01, autorizado, voo no 804. Portão 5, para o pushback, acionamento, Oceania 6211. Gente, Oceania 6211, só um instante para iniciar no 05, é o número 2 já na solicitação. Não me escuta, aguardando por gentileza, estimado máximo 5 minutos. Aguarda, 6211. Não autorizado a lenda, colapso no zero, vem pro 050 graus 079. Fiz decolagem no 0049. Para o táxi azul 4040, autonomia 315, alterna Galeão, 119 agora. Azul 4040, inicialmente táxi até o través 05, vai seguir a aeronave da Gol, agora no pushback no través 04, prossegue com o número 2 no ponto de espera via Índia. Ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011, um bom voo. Ajustado no 011, prossegue como número 2 para o ponto de espera, segundo era na Cidade 1. Os impactos são através de 5-4-0-4-0. Coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Azul, a retaguarda está livre, pushback, acionamento em coordenação com a equipe de solo, reporta ataque. Após a passagem da Azul, a retaguarda está pronta. Colégio pro 42-409. 40969, afirmo, vento 050 graus 079, livre da colégio, pistão 0. Livre da colégio, 4069. Nome 607, informação hotel, só um instante, cópia, prepare a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Hotel da Eulia da Bridge, no 607. Para o táxi, COB 154, autonomia 0327, hotel na Campina. Uno 804, táxi via Índia, ponto espera torre, Uno 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Então, Uno 8, decimal 95, no 0 no 1, bom trabalho, voo 804. Azul 4069, decolagem 30, controlinho 20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Daia Leda. 14069, contato radar na decolagem, mantenho 340, posso cruzar 12 no pés, vou direto Leda. Pós 2000, direto Leda, o 4069. Onde intercepta Pesulu no meio, segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5474 no transponto. Fono 607, autorizar 360 para Guarulhos, decola no 0, cruza direita da El, Leda Bridge, autorizando no MEI, rota do plano 120, decimal 80, o controle 5474, transponder, ponte 11, reportará puxa, acionamento, Fono 607. Enter. Táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Tem cabeceira no zero, estimado 3 minutos de decolagem. Aeronave decolando, mesma saída e roda. Entendeu que está livre para seguir para o alinhamento e vai aguardar 3 minutos para o sequenciamento da aeronave. Voo 642, só um instante para iniciar, não me escuta aguardando. Poxa, né, 62 no 1, na escuta? Prossiga, 629. Coordenando com a equipe de solo, após o ingresso da aeronave da Total no Pátio 3, está livre para o pushback, acionamento, reporta táxi. Para coordenar com a equipe de solo, após Total, puxar e acionar para o portão 5629. O voo no 642, o portão 10, seguindo instruções da equipe de solo, reporta táxi. Livre para o pushback, acionamento, reporta táxi, voo no 642. Pode prosseguir o táxi via Pátio Índia, ponto espera torre 2895. O total 9894 aguarda a aeronave da TAM e após prossegue, ok? Positivo observado, após o TAM prossegue. TAM decolando, antes de manter a 360, posso cruzar. Os impedidos, tudo. Máximo para 360 aí. 360, após 2000 pés. Posso cruzar 2000 pés direto Leda. Ok, direto Leda então. Muito certo. 4-0. Afirma. Tal instante para a Copa, prepare a saída da El Leda aguardando. Da El Leda, obrigado. Gol 97 no 5, informação hotel confere, número 2 para a Copa, prepara sair da Arbor, Elefa aguardando. Arbor Elefa aguardando. São 9356, pronto, copo. Estão de desvio? É, estão de desvio à direita e já está retornando. Aí tem um CBzinho à esquerda. Tem livre decolagem, azul 4040. Torre Salvador, está 3890, ponte espera pronta. 3890, após início do azul ali, mantém que você não deve. Já está no ideal? Afirma no ideal de descida. Desça para o 40, 040, 5362. Descida para o 040, 5362. Essa é a última aeronave aqui da TAM. Gente, no passe 3, chama pronto para o chuveiro de funcionamento, para o 9356. Quanto era pronto, obrigado. Voo 7195, pronto, copo. Pronto, copo, 7. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 1-7 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5502 no transponto. 37360, decola da pista 10, curva direita, Arbor Elefa, intercepta pêndulo 1-7. 208 controle, 502 no transponder, gol 1-7-0-1-7-1-5. Gol 97 no 5 correto, portão 9, chama para um pushback, se não me engano. Gol 5 para a direita, 1-8-0-4. Trolley, bom dia, o azul 40-40. 4040, contato a rota de decolagem, sub mantém ao nível de voo 340. Saída da El. Nada El, subindo ao 340, após 2000 pés, podia voar direto líder? 0 graus, 109, autorizado a decolar, pista no 0. Iniciando 3890. Tá, estacionamento 211 com 3 horas e 40, Aldeana Guarulhos, 124 a bordo. Corrigindo, 3325, Aldeana 251. 3325, 251. Bom voo. 11 está aqui, é baixo, 20, ponto de espera da Mandela, 2295, ponto de espera. 290 decolagem 39, controle 20.8. 08, outro sabe 0, boa. Zero 04 já livre de informações, voando leda? É, desvio à direita, do 240, somente 5 milhas. Confirmando quem mandou para o controle? 5362. Excelente, está livre. 804 já está livre de informações, motor de letra. É... Controle, vai nas 3890. Um pouquinho aqui, esquerda, beleza? É, 15 graus à esquerda, beleza? 15. 3890, contato radar na decolagem, submontanha 330, seu da PUC. 330, seu da PUC, 3890. Solicita a desvia esquerda, devido a uma pequena promoção. Tá livre. Obrigado. Na Prodigema. Eu vou por Prodigema 3890 quando terminar as vias. Chama o centro Recife, ano 2, corrigindo 1-3325, alterna 251. 3325-251, até a próxima. É o Azul Alfa Yankee Hotel? Azul Alfa Yankee Hotel, bom dia para você. Está estacionado no pátio 3, solicita autorização de reboque até a posição 3 do pátio principal, em Praia do Cliente. Hotel Ciente, só um instante, não me escuta aguardando. Mantendo a posição, senhor. Alfa 356, não escuta? Então, 9356 no pátio 3, não escuta? Quem é que hotel, não escuta? Você escuta. E quando você agilizar o reboque na medida do possível para ingresso no pátio principal, eu estou com uma aeronave da TAM no pátio 3 e não estou conseguindo contato para saber o estimado do pushback acionamento. Positivo, a gente está iniciando agilizando com segurança. É 211, bom dia, autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 040 graus, 069. Autorizado, alinhado e colar. 3597, informação hotel confere, só um instante para cópia, prepara sair da árvore, Elefa aguardando. Aguardando cópia, sair da árvore, Elefa, da 3597. Solo Salvador, é o Azul, o Alfa Yankee Hotel voltando. Prossiga. É, o Coa passou pra gente a posição 3, parece que está ocupada. Você poderia confirmar com ele a posição pra gente, por favor? Negativo, a 03 não encontra seu computador ocupada, não. Ok, desculpe, obrigado. Trip 5362, desce para 2000, via altímetro no 011. TBLS, chama estabilizado no localizador. 2000 via 10111-35362. É, se possível, solicita para o Arizona, o 35362. Voa no Arizona, 35362. Área remota, o TAM 9356. São 9356 no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi 9356. 3 horas. 5-2545. Quer confirmar a primária? 2685. novamente 5545, até a próxima, 3890, obrigado pela ajuda. Aeronave da Gol, após prossegue ingresso no pátio principal, ok? Em altíssimo tempo, aguarda Gol, enter. Gol no 642, táxi via pátio principal, Índia, ponto de espera, torre, 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Pátio principal, Índia, ponto de espera, no 0 no 8 decimal 95, com ajuste no 0 no 1, no Gol no 642, obrigado, bom dia. Tan 3517, pronto, copy. Pronto, copy, Tan 3517. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso 1-7 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1-20-8 e aciona 5475 no transponto. Autorizado 360 Brasília, decolando da 1-0 com a primeira curva direita. Saída Arbor, Elefa, intercepta peso 1-7, de acordo com o plano. O controle 1-20-8 e transponder 5475 da 3517. Estou confirmando a frequência do controle 1-20-8, o DAN 3517, me confirma o portão? 1-20-8, está no portão 2 da 3517. Ciente no 02, chama pronto, DAN 3517. Chama pronto, DAN 3517. Solo, TRIP 5594 para puxa acionamento. O TRIP 5594 é número 2 no PAD 3, aeronave da TAN já na remota, já autorizada, não me escuta aguardando. Ciente aguardando, 5594. Para ingresso no pátio principal, Azul Alfa Yankee Hotel. Azul Alfa Yankee Hotel autorizado, reporta no término. Reportará. Da linha decolar, pista no zero. Coisa da linha de decolar, pista no zero, voo no 642, bom dia. Para o Lucas 2, esquerda 150, chama estabilizado. 150, chamará estabilizado, TRIP 5362. Oxane 6209. Prossiga. Necessidade de desvio à direita, magnética 220 por mais 60 milhas. Gente. 362 estabilizado? Estabilizou no ILS, baixado travado, TRIP 5362. TRIP 5362, completa aproximação e chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1295, boa, TRIP 5362. Controle Salvador, bom dia, Gol no 642, decola o perfil da PUCA, passa 1.400 pessoas, curta, bom dia. Gol no 642, contato radar regular, entre mantém o 390, saída PUCA. 390 na PUCA, Gol no 642. 0, pouso 1-0, baixou e travou o TRIP 5-3 metros. Cessna 6219, chame o centro Recife, 1-3325, alterna 251. 3325-251? Confirmo. Pode ir. 35 segundo 4, apenas informar, tem previsão para o nosso início de push? Assim que a aeronave da TAM liberar a retaguarda, já finalizando o push, está livre e reporta táxi, coordenando com a equipe de solo, 35-514. Gente, após o TAM, então, inicia, reportaremos táxi, 35-514. Para o táxi Delta 9356, 113 a bordo, 2:50 Aracaju. Delta 9356, táxi via parte principal, táxi foi Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Índia, empate principal, 1895, Delta 9356. Fala, é o gol na 7-5. Gol na 7-5, prossiga. Pushback, reacionamento, posição 9. O voo no 7-5, coordene com a equipe de solo, seguindo as instruções da mesma e reporta pronto para o táxi. Reportarei para o táxi, enquanto pronto, e coordenação com a equipe de solo. Gol 1-7-5. Somos Salvador, é o alça cargo 6570, sexta informação hotel, solicita nível 390 para Recife. O ABSA 6570 ainda não possui o plano do sistema, assim que obtiver eu chamo para copa, ok? Vou checar com o centro de Recife, só um instante. Estimativa, a gente está um pouquinho adiantado, fica na guarda então, muito obrigado. Bono 607, puxa acionamento 1-1. Bono 607, número 2 do setor, a nave da companhia no 09 já autorizada, na minha escuta guardando. Guardando no 607. Bom dia, Lima Zé, capturando o Zé. Bom dia, Lima Zé, 9-2-5-6. Solo 5-3, direita solo, 2-2-9. 35-3-6-2, de bravo. Pronto, no posicionamento, no portão 2. Solo, bom dia, o Trip 5-3-6-2, de Felipe 5362, táxi via Alfa, mantenha a posição de sua táxi Juliette, aguardando para o ingresso. Afirmativo, Alfa mantendo a posição antes da Juliette. Portanto, 3517 na minha escuta, aguardando o número 2 na solicitação. Aeronave da Trip no pátio 3, finalizando o push. Uma segunda aeronave no portão 09, também no push, vão táxi a retaguarda. Na minha escuta, aguardando, por gentileza. Quem está aguardando na escuta da 3517? Solo 35514 para o táxi para o B46, 4 horas, alterna Salvador. Trip 5514, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0-2, bom voo. Parte principal via Índia, quando pronto 1895 com 1012, obrigado, bom final de semana a todos. Realmente. Trip 5362, após a passagem da aeronave da companhia, ingressa Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Trip 5362. Carreiro. 9356, decolado 55, controlando 0218. 208, obrigado, boa próxima. Botão 3597 na escuta. Escuta, tá 3597. Totalmente pronto no 02? Totalmente pronto. Gente, quando a gente tá com a equipe de solo após a passagem do ATR da trip agora no pátio principal retaguarda, tá livre o repórter atrás. Tá sim, após a passagem do ATR, início do Tibete, tá 3597. Vem, ingresso a Juliette, trip. Afirmo, Juliette, pátio 3, atentou o sinalizador. Obrigado, bom dia. Solo, comandor, bom dia, Rio 981. Rio 981, bom dia, tem pré-aprovado 310. Copio, aguardo coordenação. Sim. Autorizado para Fortaleza, nível 310. Decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Transição G-Pit, Golf, Eco, Bravo, Índia, Tango. Onde intercepta pelo ISC 50 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5522 no transponder. E o 981 no correto, no pátio 3, chama pronto para o SPEC, Solo, bom, no 607. E no 607, prossiga. Podemos iniciar o nosso SPEC? Negativo, irá aguardar o pessoal do solo finalizar o reboque da aeronave da companhia, porque as aeronaves do portão, entre o portão 0811 terão que realizar em coordenação com a equipe de solo, ok? Só um instante para iniciar, por gentileza, me escuta. Esse é o Leta, na 607. 10, chama estabilizado no locutor. 2090 no 2, chama na estabilizado 2223. 208, obrigado, bom dia. 55 na parte. Ok. Coordene com a equipe de solo. Se já houver a possibilidade de iniciar o pushback e seguindo as instruções da mesma, tá livre e reporta táxi, ok? Por equipe de solo, a senhora quer dizer infra-era isso? Afirmo, porque foi nos passado que as aeronaves entre o portão 08 e 111, em virtude da obra realizada na remota, terão que ser rebocadas até através do 08 para lá acionar e reportar pronto pro táxi, ok? Entende, reportar pronto pro táxi, no 607. Tráfego Salvador, bom dia, da 3153, da Hotel, autorização Galeão, nível 360. Então, 3153, bom dia, número 2 na cópia, prepara a saída da Elle da Bridge, aguardando. Da Elle da Bridge, da 3153. Solo, da 3517, vamos pro táxi, com 1236, após 5 horas, alternando Ribeirão Preto. Então, 3597, táxi via Índia, ponto espera torre em 1918, decimal 95, ajuste no 012, um bom voo. Autorizado táxi via Índia, no ponto espera torre 118,95, porque na gama 012. Então, 3597, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 897, portão 4, frente da hotel, autorização com fim. Gol 897, bom dia, o número 3 para a cópia, prepare a saída da Elle da Bridge, aguardando. Da Elle da Bridge, não tem dúvida. Também é 570, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado para Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120.8 e aciona 5531 no transpondo. Nossa cargo 6570, autorizado 350 para Recife via Upper Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda na Puca transição Caju. 1208 é o controle e 5531 no transponder, o 6570. Rápido 6570, correto, no parte 3 chama pronto para pushback acionamento. Seguinte, 6570 está pronto para pushback acionamento, parte 3. Autorizado, reporta ataque. Reportar ataque, 6570. Paulo Gol, 9705 para o táxi com 163 a bordo, 3:36, confere no seu pico. Gol 9705, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 02, um bom voo. Marco, táxi. 895 a torre, 1012 no ajuste, gol 1975. Fala, pessoal, acionamento. No número 2 no pátio, aeronave da APSA, já no pushback, ainda me escuta aguardando. Rodando com a equipe de solo, caso haja possibilidade, pode prosseguir e reporta táxi. 0 graus com 5 nós. Sim, 3153 agora. Pronto, copo? Tá pronto. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesulu 1-6. Corrigindo a Pesulu 1-0, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5517 no transponder. Tá 3153, sim. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Intercepta Upper Zulu 1-0 e aí segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1208, transponder é o 5517. Então 3153, correto, portão 1, não chama pra nossa espécie. Cara, a chamar, obrigado. Prossiga 1897. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesulu 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5506 no transponder. 060 graus com 5 nós, check 3. Leda, da AEL, Leda, Bridge, controle 2. 08 e o transponder 5506. Pro 897 correto, portão 4, chama pronto para o chileque funcionamento. É, porta lá. Contato, radar. 3597. Da trip na final da 10. Afirmativo. Após o pouso do mesmo, ali mantém pista 10. Após o pouso da aeronave, ali mantém no 0, gol 97, 1-5. 2223, no solo, 06, livre direita, 121, decimal 9. 219, tá já, 2223. Dia 2 a bordo, alternando Natal. Pode confirmar uma mensagem para o 670? 0 graus com 5 nós, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem da 1-0, mão na 7, 1-5. 5, altímetro no 0, 1-2. Sente via Índia autorizado, no ponto de espera chama a torre, 7895 no 0-1-2, 6570. Muito obrigado, vou fazer uma. Passarei 2-2-3, taxa via Alfa, reporte em ataque 6, Juliette. Passarei 2-2-3, livrando a sua escuta. Taxi via Alfa, reporte em ataque 6, Juliette, táxi lento. Informe que irá aguardar o 727 da Rio, livrar o 43. A visual, vai taxi lento, vai reportar a sua Juliette, 2-2-3, passarei. Salvador da 3153, está pronto para o pushback acionamento no 01. 01 é o portão, aguarda 3153. Guarda. Altaxi Rio 98111, vai ser a bola, autonomia 3 horas, voltar na Teresina. 3 horas, Teresina, confirma apenas o POB? 03. Rio 98111. Autorizado táxi em frente, bate 1, Índia no ponto de espera, chama a torre 1985, altímetro 10, 98 no da Rio. Oi Salvador, muito bom dia, essa carga 6570, ponto de espera está pronto. 6570, Lima, tem pista 10, bom dia. A Lima tem, na 10, no 6570. Voo no 715, decolou 08, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Ativo, após a passagem do 727 da Companhia Rio, ingressa via Juliette para o Padre 3. O passarei 223, esquerda, esquerda, após o 727. 3, passarei. 795. Meia 570 da APSA, tem livre decolagem da 10, visão tá de 040 graus, com 629. Tem livre decolagem, 6570. Afirmo, previsto é a posição 03 no 43, quando lá tem o sinalizador 2223. Já tá já, 2223. Fala, teria uma previsão para o TAM 3153? Afirmo, o TAM 3153 está presente, mas 3 minutos. Temos um banho da Gol, já vai chamar logo logo para o táxi. Afirmativo, obrigado. Vai chamar Recife, bom dia, 35 na frente. Meu cordial. Para 128, tem um bom final de semana. Eu também. Por favor, coordenar o 320 para Teresina. 320 já aprovado. Informação em curso à Índia. Se encontra totalmente pronto. Para qual é o total? Para cópia, sim. O total 9895, Salvador para Teresina. Autorizado livre de voo 320, rota Upper Zulu 20. Decolada 10, primeira curva à esquerda. Vestida saída Momo, transição Flock. 5526 no transponder e o controle 120, décima 8, total 9895. Positivo, conforme, então 320 para Teresina, Upper Zulu 20. A decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda. Momo Flock é a nossa subida. 5526 transponder, controle saída 120, decimal 8. Foi o total 9895. Fotejamento totalmente correto, reporte quando totalmente pronto para acionamento, pushback total 9895. Reportaremos quando totalmente pronto. Bono 607, 176, 351, Galeão para o táxi. 176, Galeão e 355? 51, Bono 607. No 607, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Taxi Índia. No ponto de espera, chama 208, decimal 95. O altímetro no 0 no 2. 612, ajuste, Pátio 1, no Índia, no ponto de espera 2895, no 607. O TAN 3153 é o solo? Prossiga. Coordenação aqui de solo após o 737 da Gol, que se dirige ao ponto de espera livrar a cauda, inicia no 01, coordenação aqui de solo, TAN 3153. Sente, TAN 3153, após o Gol, está autorizado, pushback acionamento. Salvador, bom dia, o Bono 607, aproxima-se do ponto de espera da 10, pronto. Rio 989, decolou agora ao 103, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 9819. Bono 607. Bom dia, na 607, a linha decola pista 10, Suzano 8, 040 graus, com meia dúzia 9. Da frente, decola 10, Bono 607. Fato mandar, bom dia, 9811. Ou no 795 vai subir restrito ao nível 280, Camilo. 280 restrito no 795. Setor Gol 897, aguarda as instruções. Na frente, quanto? 6570, está passando o nível 150. Chame Recife, 12685, 6570. Recife 12685, 6570, bom final de semana. Boa. 17115. Chame Recife, frequência 1288, 1795. 288, obrigado, 1795, bom fim de semana, hein? Boa. Decolou agora ao 05, controle 120, 208, 208, 607. 1607. 1607 ao controle. Contato radar. 1607, gente. Tá 31, 567 a bordo, 3 horas e 25, Campinas. 167 Campinas, 3 e 25, confirmando, TAM 3153. Afirmo. Autorizado então até o ponto de espera da pista 10, quando lá pronto, chama a torre. 1 no 8, 95, com a belíssima voz da Priscila, o altímetro 10 no 2, bom voo. Valeu, obrigado, até mais, bom trabalho. 1897 ao solo. Prossiga. Coordenação aqui de solo após o RPOS 320 da TAM livrar a cauda, iniciando 04, reportando para o táxi. Após o TAM, inicia, reporta táxi, 1897 da Gol. Tanto tempo para fazer isso, é melhor só chamar Aracaju na frequência de 120.3. Nós estamos encerrando o serviço radar. Boa viagem, muito mais rápido. Chama 123, muito obrigado, senhor, um bom trabalho a todos. Estou em Salvador, Rio 9811, solicita desvios à direita, solicita informações. Autoriza para o GBIT da Prevente? Não, eu não posso lhe autorizar a GBIT, eu posso lhe autorizar o desvio. Bem, estou autorizando então o desvio pela direita. Vamos manter a prova 025, senhor. Ah, ok, gente. Salvador, gol 607, preciso curvar a direita na prova 280, para evitar uma formação grande. Positivo, livre. Ok, muito obrigado, curva na direita na prova 280, gol no 607. Rio 9811, chame Recife, frequência 12685. Recife 2085, bom dia, 9811. Bom dia. Tá pronto. 3 horas, altera Campinas. Além da cola, 31153.